at the left, what is it? Geral 9970, desça para 3 mil pés na chegada da Cari, ajustado 1013. Descendo para 3 mil, ajuste 1013, chegada 9970. O chinelo 6225, chama para o centro Recife, na frequência 16.85, alterna 15.45. 2685-2545, bom dia. contato 6211, né, com o Alter. 6211, siga em frente. Juliette, Alfa, até o ponto de esperar. Da Golf. Ajuste na 0 na 3. 10, Alfa, 1 na 0, 1 na 3. Salvador, bom dia, Azul 4201, Azul 4 espera, 28. Bom dia, Azul 4201, autorizado. Alinhar e decolar, Catifeira 28. Entre 210 graus, 149. Autorizado, alinhar e decolar, Azul 4201. Após a decolagem, está livre de seguir o perfil da saída da EL, sem necessário manter por até 2500 graus. Seguindo a da EL, o Azul 4201. 093, autorizado, pushback, sinal, Centrax. O porão, a gente vai chamar lá, mais um pouquinho assim. Azul, assim, aqui tem água, autorizado, seguindo o reboque, informe o término, portão 1. Federal 9972, chega da CARI, desça para o nível 120. Na chegada da CARI, descendo a 120, Federal 9972. Agora 5, bola 0, 9, 3, pronto no 5. 5, 3, tem aeronave sendo rebocada, senhora, tá guarda, agora distante. Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar, saída da EL, subo ao nível 100, restrição até 30 milhas afastadas de Salvador. Por até 2500 pés, após curva esquerda no perfil da saída arbórea, após arbórea, voa Elefa. Após Elefa, respondemos o Lupo, Bona 7. E conforme rota, controle 199.8, transponda 5023. 5.97, autorizado Salvador para Brasília, 360 nível, decola 228, mantém a proa até 2500 pés. Esquerda voa Arbor, Elefa, após o 197, 1198, controle Salvador, transponda 5023. Correto, 3.5.7, chame para o pushback, Fernando. Será pronto, 3.5.7. Torre, bom dia, 762, 1 no ponto 0, 2, 2, 3, 1. Torre, 4291, autorizado olhar e decolar. Pista 28, está livre da restrição de 2500 pés. Peço para o curva esquerda e seguir ela. A linha decola da 22, sem interrupção. Linha 2, não. Centro do táxi. Está para o táxi, vamos lá, frente. Bom dia, voo no 649. Romeu 49, bom dia. Está em contato com o radar. Foi na proa da posição antes da chegada e pitch, desse até o nível 050. Ok, proa aqui, chegada informo o tráfego 10 horas, 20 milhas, é um Embraer 190, passando 7000 para 1100, rumo sul. Azul 4201, informo o tráfego 2 horas, 20 milhas, Boeing 737, descendo para o nível 120, virando nível 180 para 120, rumo oeste. 149. Como é o 149, precisa? Seria possível voar IPIC devido a informações? Se eu desejo na torre IPIC, chegou o 149. Seria obrigado. 2775 do azul para a descida. Azul 2775, desça para o nível 120. 120, 2775, mantendo a prova do VR ainda? Mantém ainda, como tráfego. 12 horas, 20 milhas, Airbus 320, mantendo uma centena rumo sul. Ciente, monitorando o tráfego. Para o taxi, Bruno 865, Bruno 68 a bordo, nosso alternado é Confins, com 3 horas. Mano, olhei daqui mesmo, hein? Tem um tráfego agora, 2 horas, 14 milhas, visando 180 para um nível 120 rumo norte. 2775, Petrópolis de Dael. Atingir o nível 120, mantém. Já pra gente voar da El ao atingir 120, mantém. 2775. Chamada para o Costa. Guardando o nosso passo dia 3. Miranda 219, tráfego já ultrapassado, de descensão 360. 360, sinal 62, 219. Mais possível coordenação 360. Mais um mais instante, tem um tráfego adicional, 10 horas, nível 170, rumo norte. Que na sua escuta, chamada aí. Na frequência 1251, alterna 128, decimal 30. Bruno 93, bom dia. Bom dia. Solo, gol 1865, apenas confirmando, é direção de 10 Alfa. Confirmo, segue em frente, segunda direita e Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando lá, torre 1895, ajuste 1093, bom dia. Está passando a Golf. 895, nada bom, 1-1-8. Solo, Tamadeira, 9-0-04. 9-5-8. 10, 4-5-8. 1-0-9-3. Vento 2, 1-0 graus, 1-2-9, autorizado decolar, pista 2-8. Livre decolagem 3-8, bom, 0-9-3. 8-0 para o Galeão, autorizado. Decola da cabeceira 2-8, mantém por outra 2.500 pés, após segue na pista da saída da El, Lida e Lume. Após o Lume ter certo, entra na 0857, segue conforme a rota. Controle Salvador 119, decimal 8, transponda 5024. Autorizado da Leão, nível 380, confirmado o plano, levado da 28. Mantenha a proa por 2.500 pés, após Dael, Lida e Irume, entra na 0857 e segue conforme, controle 199.8 e o transponder 5024.9.0.0.4. Confirmando 5024 no transponder, chame para a pushbacksamento. Tá pronto, na posição 2, pushbacksamento. Bom, autorizado, chame taxi. Autorizado, posicionamento, chamada para taxi, 9.0.0.4. Chama 0765 na frequência 1251, alterna 128, decimal 30. 693, permanece restrito 2500. Pode iniciar a curva e seguindo o perfil da saída agora e chame 198, bom voo. Prosseguindo a subida então? Afirmo, saída Arbor, 198 por viagem. 198, boa. Bom dia. Escuta para a cópia. 963, prosseguida. 380 para galeão autorizada, decola da cabeceira 28, mantém pro até 2500 pés, após chega no perfil da saída da El, Leda, Leviro. Salvador 199-8, responda 5035. 3A320, até 93, decola da 28, mantém o ETP 2500, após Israel, Leda, 198, responde 5035. 9963, chama para o Chibex. Chuva na vertical, porém pista parcialmente molhada. Vento 200 graus, 15 nós, pouso autorizado. Vente, autorizado, pouso central, 2, Salvador, boa, boa noite. Ponto espera, boa noite, 165, mantenha o ponto de espera na aeronave nacional. Mantenha, boa noite, né? Azul 4958, desce para o nível 050. Azul 2775, desce para 2000 pés, ajuste 1013, reporte no localizador pista 28. 2000-1013, reportará 2775. Alice, voo 1649. 1649, complete na ILS, chame torre 118, decimal 95. Complete na chama torre 1895, obrigado. Liberando a esquerda naquilo, 43, grau 9972. Boa noite, 65, além da cola separada? Afirmo. 200 graus, 129 autorizado. E a decolagem da 528, boa noite, 65. Aguarde autorização de pouso, vento 200 graus, 129. Pista parcialmente molhada, sem chuva. Ok, sem chuva. Reporte antes da Taxi Delta. E a parte principal, Juliette Alfa, minha macarante da Delta, sistema 9004. Persigo táxi em frente, via Alfa, próximo ponto de espera da 28, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1093, padrão. Ok, persegue a torre de espera da 28, torre 118, decimal 95, ajustado padrão, tá 9004. Gol 9963, nível acionar, chama pronto para o táxi. Chamará o gol 9963. Controle gol 1865. 865, contato radar, subo 360, passa 2000 direto elefa. Passando 2000 direto elefa, ascensão 360, 1865. Azul 2775 estabilizado. Azul 2775, complete alerta e chame torre 118, decimal 95. 1895, grato, boa. Operador 5. 6357, chame totalmente pronto para o push. Informa que a aeronave está gol, numa posição do zero, iniciar o push agora. Gol 9963, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamaram o gol 9963. Chegue em frente, libere na próxima esquerda. Chame para ingresso na parte principal. Libera na próxima esquerda, chamará para ingresso. Bom, certo. Oi, muito bom dia, Azul 2775, estabilizado com o ILS. Bom dia, Azul 2775, chame visual com campo, vento 200 graus na 39. Já está visual. Sim, não chove na vertical, porém pista parcialmente molhada, aguarde instruções de pouso. Guardando, 2775. Oi, Salvador, muito bom dia, está 9004, ponte de parada 28 pronta, se autorizar a decolar de imediato. Bom dia, tá 9204, mantenha o ponto de espera. Sonora 999, 2910. Ok, vai manter o ponto de espera, 9004. 649, liberando mais. Índia, portal 62, na minha escuta, agora 649. Índia, na minha escuta, obrigado, 649. 775, pouso autorizado, pista 28. E eu pouso 2775. 3557 agora sim, está totalmente pronto para o estacionamento ou não. Então 3597 aguarda a passagem da aeronave da Goa e até aguarda pode ser autorizada. É, a gente dá 3597. Salvador, o gol 9963, pronto para o táxi, 146 a bordo, autonomia 0341, alternativa Guarulhos. Gol 9963, autorizado o táxi, atento a aeronave da companhia ingressando na posição 06, dê a passagem a mesma, após prossiga, via Juliette e Alfa, reportante da Delta. Então, dê passagem, Juliette Alfa, reportante da Delta, gol 9963. A 3597, livre acionar, chama pronto para o táxi. Autorizado, faixa táxi, a 3597. Chame Centro Recife em 1260, alterna 1288. Centro agora, 1260, 288, 1865. Obrigado, bom dia. Bom dia. Decola da pista 17. Sim. Sente autorizado, Serra Bravo Lima Papá. Decola 17, curva direita, perfil da saída Árvore, após direto, nível 400. Aciona o transponder 5030. Frequência do controle em 1-19-8. Lógica, cotejamento correto, livre acionar, chame para o táxi, confirme o local de estacionamento. Sim, Rádio Salvador, bom dia, 25973, informação Lima, 390 Recife. Confirme Rio 5973, Recife. Afirmativo. Confirme o nível solicitado, temos pré-autorizado 330. É, negativo em nave. Bom, 330, então. Copio 330? Copio. Rio 5973, autorizado Recife, via Pedulu 17, nível 330, perfil de saída Aron, após direto Aracaju, pista 28, curva à direita. Aciona o transponder 5056, frequência do controle Salvador em 1-19-8. Autorizado 330, decola da pista 28, curva à direita, Pedulu 17, Aron, Aru. 5056 o transponde, 198 o controle, 5973. Confirmando o transponde 5056. 5056, cara. 5973, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportará pronto, 5973. Voo 9963, vou seguir o táxi em frente via Alfa quando o próximo ponto de espera da 28 chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 3. 1-0 no 3, ponto de espera da 2819, voo 19963. Tá, 3-5-7, táxi PLB 149, 3 horas e 10, Uberlândia alterna. Tá, 3-5-7, autorizado táxi via parte principal e Juliette. Após Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Pátio, Juliette, Alfa, reporte antes da Delta, tá? 3597. Rio 5973. Rio 5973, Saulo. Sabe me informar se o seu colega veio pra cá? Já está indo. Tá, porque tá terminando aqui, tá? Repita a mensagem? Tá terminando aqui o carregamento. Sim, ele já tá indo. Tá. Obrigada. Só 4958, prossiga. Tá livre, ingresso aqui no ponto. Afirma, autorizado. Vem aqui no pátio, atento às instruções do sinalizador. Pátio 3. Tá, puta, pátio 3. Aqui, reporte na TPC Papá para ingresso na pista. Autorizada, pista 28, vento 200 graus, ano 3 nós. Só quando o próximo ponto espera da pista 28, chame torre em 1-18, decimal 95. Alma, ponto 09-95, bom dia, tá 35 no 7. Tem pista 28. Após ali, mantém 28, gol 9963. Romeu, Bravo, Oscar, me escuta do solo? Transfere torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0-13. Romeu, Bravo, Oscar, autorizado ingresso, pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Decolar 206, descida da El Covesquido, chave controle em 1-19, decimal 8. 19-8, boa. Tony, bom dia, tá 9004. Tô 9004, bom dia, contato radar, saída da El, suba inicialmente descida 100 até 30 milhas. Na 5197, pode esperar. Tá, 28, pronto. Tem Scan 3517 após a rolagem do banho da voa autorizada alinhar e manter pista 28. Passou ali, mantém 28, tá? 3517. Meu Brasil, acho que aguarde. 9963, decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, 12 nós. Autorizada, decolagem 28, gol 9963. O telefone dele aí pra perguntar por onde ele tá, porque o correio tá me apressando aqui. Sim, só um minuto. Pode anotar? Por favor. 9182-4548. 9182-4548. É daqui mesmo? É, Salvador, 71. 71, tá. Bom dia, chegada da Acari, desça para o nível 120. Desça para 120 para o nível. Gol 9963, decolar 209, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, graças, gol 9963. Rio 5973, pronto para pushback e acionamento. Rio 5973, autorizado, chame táxi. Chamarei táxi, ele chegou. Bravo, acho que ainda mantém a presente posição, será preterido devido à coordenação de saída, com a aeronave da TAM, declarada 22, também no mesmo perfil de saída. Aguarde, por gentileza, a liberação do controle. 9004, suba ao 380. Livre extensão 39004. Este ano, 283. 435 no 7, decolado aos 13, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, 135 no 7. Salvador 35 no 7, decola. 35 no 7, contato do radar, subo 360, vira telefone. Direto Lefa, subindo para o 360, 135 no 7. Controle Salvador, o voo 9963, passando 090. 963, frente, atingiu uma centena montanha, vamos tráfego. 2 horas, 5 milhas, um Boeing 727, levando o nível 160 para o nível 120, rumo oeste. 27 dias, não é um 100, voo 9963. Negativo, com o meu relógio. 5975, vamos traço de 10 horas, 10 milhas, mantendo nível 100, rumo sul, São Banco 737. B9004, chama o centro de Recife na frequência 1251, na altera 128.8. 1251-1288, tem 9004. Papá Romeu Bravo Oscar, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 210 graus, 12 nós. Cruzão 30 para 120, 5975. Descente após Momba, desça para 2000 pés, o Rio 5975, ajuste 10 no 3. Descente após Momba, 2000 pés, 5975. 5973, 53 a bordo, por meio de 4,36, alternando Salvador para o táxi. Desça Sanfona, Rio 3, 80. Realizado 380, para o gol 9963. 95, ajuste 10 no 3, o meu bem. Obrigado. Fã no ponto de pé, 18,95. Árvore da Foz, direto lá, pá. Árvore direto lá, pá. Pois, vamos ver pra baixo. Gol 9963, chame agora o centro Recife na frequência 125, na altera 128, decimal 30. 251-2830, gol 9963, bom dia. Bom dia. Oscar, a fazer a ideia de saída? 17. 7, tá presente em rota, Rodobro Oscar. Tudo? Tá presente em rota. Sim, que graça, Rodobro Oscar. 3597, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 3, próximo ao ponto externo, pista 28, pronto. 5973, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 2, 10 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 5973. Na ILF, pista 28, reporte localizador, Rio 5975. 963, decolada 21, chame controle Salvador em 1, 19, decimal 8, morro. 119, 8, obrigado, Rio, 5973. Bom dia, o Rio 5973, cruza 2 mil pés na saída Aron. Bom dia, 5973 da Rio, contato radar, saída Aron, subo 330. Para o 330 na Aron, Rio 5973. Bom dia, Aron, 10 mais 2, chegada Cari, desça para o nível 120. Chegada a Cari até Cari e prepara o ILF X-Ray da 28. Utilizado com pista vista, 5975. 5975 e o ILF chama de 1895. 1895, pode. Controle autorizaria para o de Aracaju, para o Rio 5973? 5973, aguarde a coordenação de Apolo Centro. Aguardando, muito obrigado. Doutor, bom dia. Rio 5975. Rio 5975, bom dia, visual com campo? Ah, afirmativo. Rio Frequência ajuste 1-0 no trem, do vento 2, 1-0 graus, 1-0 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 2-8. Gente, pouso está autorizado, formarei o trem baixo lavado 5975. No momento vai passando o final 6. Sim. Era na 360. 359-73, está presente Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, Rio 5973. Salvador, voo 1759, bom dia. Tem que estar com a autorização para o Guarulhos. 1759, informação Lima, Guarulhos autorizado via pêndulo 1-0 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva de à esquerda após decolagem da pista 2-8. O controle em 1-19.8 e o transponder 5066. Pêndulo 1-0, Taubaté, 360 nível da El, Leda, Motiva, com curva à esquerda, depois da 2-8, 19-8, controle, 5-0, 6-0, transponder, 1-7-5-9. 1-7-5-9, correto.